Answers, respostas. 7A. Number 1. Sim, isso é um lápis. Number 2. Sim, aquilo é uma cadeira. Number 3. Sim, isto é um cinzeiro. Number 4. Sim, isso é um pedaço de giz. Number 5. Sim, isto é uma caneta. Number 6. Sim, isto é um quadro.